Hoje em dia, você não precisa de cirurgia para resolver isso e nem pagar o tratamento, que em média custa R$ 2.000 nas clínicas. Com a garrafada peruana, você consegue o mesmo resultado, tratando em casa e sem correr risco de vida. Como eu vou acompanhar todo o tratamento e não consigo atender muita gente ao mesmo tempo, estou disponibilizando 5 vagas para esse programa e uma delas é para você. Então, você vai receber as receitas que vai curar a impotência e ejaculação precoce, junto com todos os bônus e meu acompanhamento, fazendo um investimento muito barato de apenas R$ 47, que vai acabar com seus problemas na cama e que nem se compara com o preço de uma cirurgia.